amanhecer do meu sonho, eu vejo a luz brilhar. O Senhor guiou meus passos, me ensinou a caminhar. Cada dia é um presente, um novo despertar. No caminho da prosperidade eu me deixo levar. Alegria no coração, agradeço ao Senhor por cada bênção e vitória, pela paz e pelo amor. O sucesso é a jornada, com fé vou triunfar. No caminho da prosperidade sempre vou acreditar. Enfrentei as tempestades, mas nunca perdi a fé. O Senhor foi minha força em cada passo, em cada pé. Com gratidão eu celebro cada conquista alcançada. No caminho da prosperidade minha alma é iluminada. Alegria no coração, agradeço ao Senhor por cada bênção e vitória, pela paz e pelo amor. O sucesso é a jornada, com fé vou triunfar. No caminho da prosperidade sempre vou acreditar. Quando o caminho se torna escuro, eu olho pra cima. Sinto a luz divina que nunca se apaga, que ilumina. Eu sigo com esperança, com a força do Senhor. Na estrada da prosperidade eu encontro o meu valor. Alegria no coração, agradeço ao Senhor por cada bênção e vitória, pela paz e pelo amor. O sucesso é a jornada, com fé vou triunfar. No caminho da prosperidade sempre vou acreditar. Então eu sigo firme, com a paz em meu ser. Na prosperidade da vida encontro o meu querer. Com o Senhor ao meu lado não há o que temer. No caminho da prosperidade sempre vou vencer. Alegria no coração, agradeço ao Senhor por cada bênção e vitória, pela paz e pelo amor. O sucesso é a jornada, com fé vou triunfar. No caminho da prosperidade sempre vou acreditar. No caminho da prosperidade sempre vou acreditar. No caminho da prosperidade sempre vou vencer.